Ovni, frequenza libera. Para 94, controle. 094, transmissões 8 sogas, estamos centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Onda, Coach 30, controle São as Ondas, 0-0-0. Vai ser uma porta. Deputia, tá 3-1-9-1. É 3-1-9-1, contatar a data da live, subavia São Luana, nível 340. 340, por favor, acelso direto. Autorizado. Zero autorizado, pouso, pista no zero, retorno 20 graus, 07 mais. Autorizado, pouso no zero, voo no 250. Frente LED, solo aos 3-1, autorizado backtrack, táxi das 4. 962, reduzir para 2009. Reduzindo, João, 962. Olha, Romeu Oscar, confirme a aeronave e a tripulação no lugar do instrumento. Confirme. O Voyager 05 confirmando, tá com o transponder acionado? Confirmo. Certo. 0153, transponder. Cliente. Tudo, espero no vídeo 050. E aguarde próximas instruções, aguarde contato no radar. Ele está 302, chama a torre frequência 118 do simulado 5. Transformador Boa Azul 402, chama 0. Azul 4082, autorizado, posto cristão 0, retorno 60 graus, 069. Autorizado, posto cristão 0, azul 402. O Guajão 05, controle Salvador, onda 0, décima 8. Onda 0, décima 8, grato. Aguarde instruções. Está aguardando contato a dar. Está brisado, Gol 962. Chama a torre, frequência 118, do sinal 95. 18, 95. Tenho aqui no Romeu Oscar, chama a identificação. Tenho aqui no Romeu Oscar, contato radar 40 milhas oeste do Rio de Salvador. Turbo para o nível de voo 050, voa e passe para a chegada do Médio. Para chegada do Médio. Já está no sentido da ocorrência? Aqui, eu vou pela parada da Cascadeira. Gente, o Rodão 05 escuta do controle. Perfeito. 3745. 2, autorizado em pouso pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 079. Pouso na 1 a 0, gol, 9962. Posso dar 4 e meia. meia, direita, sol, 219. Direita, sol, 219, 119, meia, aí. Só no Solo 53, Solo 200, na loja. Agora o suficiente, chama a torre, frequência 118, o sinal 95. Chama 40, chama 4 Recife, frequência 119, o sinal 85, alternando 95, o sinal 45. Sim, bom dia, autorizado Helena, né? Com altitude 0, vento 140 graus, 0 Helena 4, 32, Palma Golf 510, regra de voo do Fly, ajuste no 019, escuta permanente no controle. Escuta permanente, Gol. Oi, Guardião 05, Palma Golf 9. Guardião 05, autorizado, pouso no 7, vento no 40 graus, 0 Helena 9. Autorizado, pouso 4 graus, Guardião 05. Vou retornar para o total do caso, também 03, reporta, a gente considera o Porto João, reporta, base, reporta até no 97, por pronto para gerar base. Agora 3745 ali. 7745, contato radar, acima da linha de 2300, via acima de São Bruno. Beleza, São Bruno, 745. Você me chamou com o trem? O 3378, liberaria velocidade em etapa? São 3378, autorizado, via procura 2010, autorizado, finado, tipo de metalete, eu sei, aposto estabilizado na localização. 7271, 1000 no XDR, Lutan 3378. Então, o Débora está no fone, na próxima coletiva com o mapa, depois aí na sequência da coordenação. Opa, Romeu, Hotel Romeu Golfo, na escuta do controle? Chame o centro Recife, frequência 1-2-3-3-5, dona 1-3-3-8. Chame o centro Recife, frequência 1-2-3-3-5, dona 1-3-3-8. 2835-2382-3745, bom dia. Uma chuva fria, procurar contato radar. 3378, um autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, no 0 mais. Pouso autorizado na pista no 0, 3378. Olha a caixa, olha a caixa. Tanguache fazer serra. Então, vamos fazer serra e falamos que você está escolhendo aqui intermitente. Confirma já a base de manutenção? Então. Acho que você está confirmando já a base de manutenção do seu transponder. Acho que você está fazendo o fala falso se eu irá retornar para o salvador? Então, se você retornar as voltas, eu chego que o seu transponder enquanto você está intermitente. Agora a pergunta é apenas o primário. Solo 19, direito, solo 19, solo 19.